toll-free into Alpha on the single, contact 125.45. Tríplice 329, bom dia, chegada Bonfim, autorizar direto Bonfim, desça para nível de voo 050. Ajuste no 014. 050, só pra... Prossiga. Espera a velocidade até a duna. Livre número 1 na aproximação, desça para 2 mil pés, ajuste no 0-4, reporte estabilizado. Teste, reportará. IP 5329, confirma se eu tá fazendo algum desvio. Sim, senhora. Tá fazendo algum desvio? Ah, negativo, pro Duna, ela falou que tava livre o LS. Sim, se tem condições de completar. Ah, cheira bom. É o trepe 5329 estabilizado da cabeceira. Trepe 5329, complete final do procedimento ILS Activation e torre 118 de São Meia. 186 graus, bom dia, bom serviço. Bom dia, bom pouso. Obrigado. Controle, bom dia, TAM 3520. TAM 3520, bom dia. Contato radar na decolagem, sub e mantenha. 190, saída PUCA. 190, TAM 3520. Possível voar direto Jamo com referência? Autorizado Jamo, TAM 3520. Grato, TAM 3520. Controle Salvador, bom dia, Gol 1173, passa 1500, Natael. Gol 1173, bom dia, contato radar, sub e mantenha, 360, saída da El. 360 da El, 1173, solicita coordenação para nível 400. Gente, agora coordenação com o centro, Gol 1173. Gol 1173. No 173, o centro autorizou nível final 400, direto bridge. 400, está presente bridge, o 173. 190-73520. São 3520, ciente, aguarde transferência. Ciente. São 3520, São Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 3685, 125.45, São 3520, obrigado, até já. Até, bom voo.